que eu ando meio desligado e não escuto as coisas que você me diz. Chego tarde, deito do seu lado, dá pra perceber, você não está feliz. Fico então olhando pras paredes desse quarto que assistiu de perto essa paixão. Por que é que a gente está tão diferente, dividindo solidão? Agora não posso mais ver o nosso amor acabar. Não consigo viver assim, te vendo tão perto e tão longe de mim. Não vou te acordar, te pegar colo e te amar, e fazendo amor te dizer, te confessar, me falta paixão, falta tudo, me falta você. As paredes desse quarto que assistiu de perto essa paixão. Por que é que a gente está tão diferente, dividindo solidão? Agora não posso mais ver o nosso amor acabar. Não consigo viver assim, te vendo tão perto e tão longe de mim. Vou te acordar, te pegar no colo e te amar, e fazendo amor te dizer, te confessar, me falta paixão, falta tudo, me falta você. Te pegar no colo e te amar, e fazendo